Se velocidad y la luz calcula si a cuántica y anticuántica calcula si a fe romántica calcula de entre un milagre y a cruz calculam si os cálculos y os tons de vandalú. Teste, teste, teste. No. Chão, não dá, não dá. bate a dor, bate o coração, como não devia ser, como folha de sabão. Não dá não, não dá não, oh, não dá não, não dá não, oh. Tá na hora de bater nessa solidão. Não dá não, não dá não, não dá não, não dá não. Show. Esperteza é a arma dos tolos, mas engorda o bolso. A humildade é um privilégio dos sábios, mas não sustenta a carne. Espertos não sabem que o corpo come pouco e a alma não tem bolso. Não sei se gosto do prazer ou me apaixono. Não sei se gosto do prazer ou me apaixono pelo trauma. Cada um tem o momento de gostar. Cada um tem o seu jeito de gostar. Tem os que correm atrás do centro, outros ao inevitável extremo. O extremo poder ou poesia. O extremo poder é fantasia. Cada um tem um momento de gostar. Cada um tem o seu jeito de gostar. Thank you. fico a todo prazer. Ou me apaixono pelo trauma. Não sei se gosto do prazer ou me apaixono pelo trauma. Cada um tem um momento de gostar. Cada um tem o seu jeito de gostar. Os que correm atrás do centro. Ou poesia, o extremo poder é fantasia. Cada um tem um momento de gostar. Cada um tem o seu jeito de gostar. Cada um tem um momento de gostar. Cada um tem o seu jeito de gostar. E os pássaros cagam por onde passam, deixando bosta por todo lado. Mas que bosta que nada, são apenas as fezes dos pássaros. E você, como caga? De joelhos, chuzando as próprias pernas? Cai bosta nos seus calcanhares? Fica bosta nos seus passos? A bosta que sai da sua boca, que seus olhos se esfregam, que arde em seu nariz e que cabe em suas ideias. Começo de namoro é namoro de começos. Melhor que começo de namoro é namoro de começos. O tempo em que ela aprende a cantar o samba, a dançar o clipe. Final de namoro é não ter lágrima pro choro. Pior que final de namoro é não ter lágrima pro choro. O tempo em que ele aprende a cantar o samba, a dançar o brinque. Texto. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Temos um pouco de amor pelo povo. Valeu, obrigado. Em 1978, um sargento do exército tentava ensinar um jovem de 18 anos a odiar os inimigos comunistas. Acontece que o jovem era um comunista. Se o tal sargento tivesse usado a sua inteligência para identificar bandidos reais, hoje a violência do país caberia em nossos presídios e ainda sobraria espaço para prender corruptos e estelionatários disfarçados de cristãos. Ao invés disso, hoje morrem soldados inocentes em serviço, tentando recuperar armas roubadas do exército. Agora, 30 anos depois, a gente tem vontade de gritar. Atenção, pelotão! Sentindo! Atenção, povo! Caralho! Generalizou e o capitão não captou. O capitão ficou putão, mas mesmo assim disse senhor, sim senhor, sim senhor, uma inteligente comer cocô. Sim senhor, uma inteligente comer cocô. Soldado mole, trabalho duro, pega a pistola do seu major. Limpa direito, fazer mal feito, será pior, será pior. E o capitão não captou, o capitão ficou putão, mas mesmo assim disse senhor, sim senhor, sim senhor, uma inteligente comer cocô. Sim senhor, uma inteligente comer cocô. Soldado mole, trabalho duro, pega a pistola do seu manjar. Limpa direito, fazer mal feito, será pior, será pior. Thank you. Vamos chegando perto do final, porque hoje o tempo está contado. Tem mais uma banda para tocar, bandinha de Dadó. Então vamos chegando ao final. Quem conhecer o nosso trabalho mais aí pode baixar as músicas no vandaluz.com.br. E também tem CD na banquinha, um single das três músicas, uma pré-produção que a gente fez pro novo disco. Tem lá na banquinha também. Valeu. Aí o CD é R$2 ou mais. Quem puder pagar mais, é mais. A fé remove montanhas, enriquece igrejas, confunde o bem e ofende Deus. Eu queria cantar com Deus, mas não tenho uma guitarra gospel. Eu queria caminhar com Ele, mas não tenho meu altar um chão. Que me ampare, que me repare, que neutralizo. Cão, cão, cão. Preciso de inferno. Tenho mil deusas a me ferir. Meus olhos têm cada uma delas como chocolate. E o meu peito as prova como céu. Eu queria cantar com Deus, mas não tenho uma guitarra gospel. Eu queria caminhar com Ele, mas não tenho meu altar um chão. Que me ampare, que me repare, que neutralizo. Tenho mil deusas a me ver. Meus olhos têm cada uma delas como chocolate. O meu peito é prova como céu. Céu, céu. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. Tell myself. passei por todos os ofícios, os diretores e eu com os mesmos vícios. Eu era menos louco do que eles. Eu era menos louco do que eles. O mundo meu era mais fundo que o deles. Neste instante, se o brilho dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito, a própria voz, terra dourada, engolatrada, salve, salve. Brasil, torrão da mega esplêndido, ao lado que estende estrelado, fulguras, ó Brasil, torrão da América, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergue a justiça, clama forte, verás que um filho teu não pode a luta, ninguém pode conter-te colosso. Nessa sonfona, terra adorada, em todas minhas do Brasil, pátria amada, do solo dessa mãe gentil, gentil, pátria amada, Brasil. Ha ha ha ha! obviously, I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man tapping his feet. Eternally, fire is applied to their body. Teeth are extruded and for the crown, and they tend to cakes which are passed around. Thank you. Senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, nós somos a Bandinha de Dadó. Viemos, muito obrigado, viemos desde o Rio Grande do Sul. Sim, senhoras e senhores, somos gaúchos. Ninguém é perfeito. Aceitamos os nós, cada um com suas qualidades e defeitos. Senhoras e senhores, para começarmos o nosso show, gostaríamos de dizer, primeiramente, que estamos muito orgulhosos de estarmos tocando no Congresso Fora do Eixo. Logo vejo que o Congresso Fora do Eixo não quer dizer porra nenhuma para vocês, porque quando a gente fala Congresso Fora do Eixo, ninguém faz pelo menos um êêê. Não, gente, mas tem que vir do fundo do coração. Tem que ser uma coisa verdadeira. Tem que ser espontâneo. Não é qualquer êzinho que eu pedi para vocês saírem dando por aí. Afinal de contas, este é o Congresso Fora do Eixo. Já deu uma melhorada. A Bandinha de Dadó inicia seu show agora nesse exato momento. Mas para isso gostaríamos de sentir a energia de todos vocês. Então a gente vai sair daqui, vai contar até três e vai voltar. Quando a gente voltar, a gente espera que todos vocês nos recebam com um forte e caloroso aplauso. Saibam que se vocês nos aplaudirem fraco, o nosso show aqui hoje vai ser fraco. Se vocês aplaudirem médio, o show vai ser médio. Agora, se a gente sair, contar até três, voltar e todos vocês nos receberem com muitos berros, gritos, aplausos, calorosos aplausos, e quem sabe até alguém ficar pelado aí no meio, quem sabe hoje nós façamos o melhor espetáculo que a gente já fez na nossa vida. Então, quando a gente voltar, como é que vocês vão nos receber? Muito bom! Muito bom para um aquecimento. Nós iremos voltar e aí sim esperamos que todos vocês os recebam. Pode ser? Vamos lá. Então. Na contagem de três com o Zé Docinho aqui. Ok, muito bom. Vamos ver agora só a região sul. Só a região sul. Muito bom. A região centro-oeste, centro-oeste. Mais ou menos. A região norte. Vamos pegar algumas pessoas do sul e passar para do norte para ficar mais forte. Baga aí 20% do sul para o norte. A do norte. Aí, melhorou. Alô, oi. Qual região que faltou mesmo? Nordeste! Centro-Oeste! Tem mais alguma? Tem mais alguma? Centro-Oeste! Sudeste! Eu sabia que tava faltando alguma coisa. O telefone vai ficar falhando o show inteiro. Alô? Troca. Troca aqui, tio. Música de troca. Esse microfone tá falhando, acho melhor ir já trocando. Esse microfone tá falhando, acho melhor já ir trocando. Não, vai falhar, e o show não vai continuar. Não, vai falhar, e o show não pode continuar. Esse microfone tá falhando, será que tu não tá entendendo? Muito obrigado, meu amigo. Boa sorte. Bom dia, Ditadó. Inicia seu show com muito mistério e magia. Thank you. 3, 4. Gostaria de pedir pro, técnico de som um pouquinho mais de, retorno do, acordeon, por favor. É, mais retorno dessa coisa aqui. A próxima música é dedicada a todos vocês que vieram para o Congresso Fora do Eixo. Meu Deus do céu! Eu proponho agora, nesse momento, de nós fazermos aqui uma reunião. Conversarmos sobre o setorial. Não? Bom, vamos fazer o show. A próxima canção se chama Chica Tulipa. Thank you. viagem ao fora do eixo. Em vez de ler, ler, ler, pode ser FDE, FDE, FDE, pode ser, FDE, FDE. Um, dois, um, dois, três, FDE, FDE. Chica do Lipa, toda jeitosa, máscara grossa e o povo assinado. Até este morrido nervosa, e ela pode te picar. Passando dança, seus olhos espantam. Mas eu desejo era só dar um beijo. Chica do Lipa também é amorosa. Pena que tem orelha de elefante rosa. Pena que tem orelha de elefante rosa. Pena que tem. Orelha de elefante rosa. Pena que sou. Orelha de elefante rosa. Horizontais. Vamos aproveitar e fazer mais uma reunião em toca. Só uma coisa que a ciência humana jamais verá. O quê? O invisível. Essa é a deixa, daí vocês podem fazer. O invisível. Tô bonito. Iremos tocar agora uma de nossas melhores composições. Mas antes, maestro, gostaria de lembrar que para esta composição nós temos uma coreografia. É uma coreografia gaudéria. Sempre em nossos shows levamos um pouco de nossa tradição. E como gaúchos bairristas, é claro que essa coreografia é de suma importância para a apresentação da música. Portanto, eu peço a todos vocês que montem em seus cavalos. Muito bem. Agora, o primeiro passo é no embalo do cavalo. O segundo passo é no trote do cavalo. E o terceiro passo é uma celebração à independência e à liberdade. O terceiro passo é livre! Aí vamos logo. No embalo do cavalo. Siga o cavalo no meio das suas pernas. É como se fosse um mantra. Aonde você se sente como um avatar, conectado com seu cavalo. No momento de concentração, vai pro trote. Olha o trote. Muito bom. Embalo. O cavalo pode ser gordo, pequeno, magro, preto, tudo como você quiser. Porta é se entregar pro cavalo. Perceba que o cavalo começa a se agitar. O cavalo vai trotear. Vai pro trote. Thank you. foi. Baixo, teimoso, teimosia. O palhaço se entrega, o palhaço não nega, o palhaço faz tudo o que ele quer fazer. Não é na maldade, é na ingenuidade. O palhaço é livre da sociedade, ele não tem idade, ele é atemporal. O palhaço faz rir, o palhaço faz chorar, e também é de embriagar. E é por isso que o palhaço é um louco livre, desvairado a cantar, age por seus próprios impulsos, nunca se cansa de jogar, nunca se cansa de jogar, nunca se cansa de jogar. Magnífico! Será que a gente consegue fazer mais comprido? Fazendo uma curvinha? Uma curvinha? Mais comprido? Mais pessoas, cabem mais pessoas! Isso, vai que dá, vai que dá! Faz a curva aqui, ó! Bate lá, coordena, aí, aí, isso! Isso, na diagonal, na diagonal! Aê! Agora é o seguinte, gente! Tem que parar de vir lá, ó! Tem que parar. Segura. Agora não é por baixo, agora é por cima. Um de cada vez, por cima. Sério, espera, espera todo mundo passar, espera todo mundo passar. Um de cada vez. É um exercício de confiança. Se isso aqui é uma rede, nós devemos confiar uns nos outros. Vamos lá, gente. Os últimos passando. É por cima. Faz a volta aí. Não pode deixar cair. Vai. Vai. Vai. Aê, vai passando, vai passando. Vai jogando ele pra cima. Aí, isso, isso, ajuda. Maravilha. Vamos indo, vamos indo. Já pode ir o próximo, já pode ir aí, gente. Vai, vai. E desde milênios e milênios atrás, por cima, ô medroso cagalhão. Por cima, por cima. Por cima. Eu vou ter que mostrar. Nosso show está chegando perto do final. Mas nós ainda iremos tocar uma música. Essa hora podiam fazer pelo menos um E, né? Mais uma música. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Espontâneo, espontâneo. Vamos lá, prepara aí, gente. Se quiser continuar, isso aí é uma maravilha. A melhor coisa que tem é um jogo de entrega. Thank you. Thank you. Nós iremos tocar mais uma canção, mas antes gostaríamos de dizer o seguinte. Tem uma rifa solidária, que romântico, para a caravana do Rio Grande do Sul. Ganha uma filmadora digital Samsung 4 GB. Oh. A rifa solidária da caravana do Rio Grande do Sul está sendo vendida onde mesmo, Rafa? Aonde que está sendo vendida? Na Distro. Distro. Está sendo vendida 5 rifas igual um CD, 10 rifas igual a camiseta, 20 rifas igual a CD, camiseta e sacola. A rifa normalzinha, 2 pila. Ali no Distro. Voltando então, senhoras e senhores, muito obrigado. A bandinha de Dadó se despede. Foi realmente uma honra ter estado aqui com todos vocês no Congresso Fora do Eixo. Iremos tocar a nossa última canção. Essa canção traz Zé Docinho na bateria. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Ah, já entendi, já entendi. Thank you. seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Quero ver quem vai até o chão, chão, chão, chão, chão, chão. Quero ver quem vai até o chão, chão, chão, chão, chão, chão. Vai, menininha, desce, desce a baixadinha. Vai, menininha, desce, desce a baixadinha. Vai, menininha, desce, desce a baixadinha. Vai, menininha. Alternativo independente doidão. Alternativo independente doidão. Quero ver aqui na palma da mão. Vai, popozuda. Vai, popozuda. Vai, popozuda. Vai, vai, popozuda. Vai, popozuda. Vai, popozuda. Thank you. passou por este momento único. Espero que vocês todos tenham se divertido também, assim como nós. Gostaríamos agora de apresentar a banda. Na guitarra, eu vou dizer que é o Palhaço Horizonte. Quem se anuncia? Teimoso! Teimosia! Calma, respira. O Manashi vai, o Manashi on. Calma. Respira. Tô levando choque de tudo que é jeito. Agora com vocês. Ele que é canhoto e destro. O nosso grande maestro. E olha que não é pouco. Com vocês, Palhaço Cotoco! Obrigado. Mm-hmm.